Puxa, né, 6225, desça 4 mil pés, ajuste de altímetro no 018. 4 mil pés, 1018, 6225. TAM 3663, desça 5 mil pés, ajuste no 018. 5 mil pés, 1018, TAM 3663. Olá, Salvador, muito bom dia, passarelo 2223, Tchau. Passarelo 2223, persegue táxi via Alfa Juliette para remota 1-3. Alfa Juliette, remota 1-3, 2223. Tchau, Locke. O Oceaner 6225. Atingindo 4.000, 6225. Desça 3.000 pés. Ajuste 1018. 1018, 3.000 pés, 6225. Localizador, agora 922. 922, complete LS, chama a torre. 118, decimal 95. 1895, agora 922. Puxa, né, 6225 para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 140, reporte estabilizado. 140, proa do LOC, vai reportar estabilizado. O Xaner, 6225, desça 2.000 pés, autorizada, final do ILS X-Ray. 2.000. Autorizada, final 6225. Controle TAM 3153, possibilidade de vaga para Edmonte, vá. 3153, chama o centro Recife, a frequência 125-1, coordena diretamente com eles, bom voo. 1251, é isso? 12510, alterna 1260. 251-260, obrigado. Limber 709 of Fox Golf via taxiway ahead, taxiway India at the home point, contact tower 118.95, altimeter 1018, November 707 of Fox Golf. 1018, leave the main ramp via India to the full short point and tower 118.95, 709. Salve Salvador, bom dia, 09131, livrou. 9131, táxi via Alfa, reporta ingressar táxi via Juliette. Alfa e reportar para ingressar na Juliette. Pode ainda, Delta Papá. Alfa Confirme, é o India Delta Papá? Bom dia, decolado na sua escuta. Bom dia, contato radar na decolagem, suba ao 0620, saída Arco. Tenta as restrições da saída, India Delta Papá. Não copiei o resto da mensagem, podia repetir? Você sobe ao 060 na saída Arco, confere? Positivo. Suba ao 060, sem restrições na saída. Sobe direto ao 060, India Delta Papá. Positivo, direto 060, sem restrições na saída Arco. Xaner 6225, Torre Salvador. 118, decimal 95. 118, 95, 6225. Salvador, muito bom dia. Tá 3304, sem informação mais. Tá 3304, acione identificação. Desça a 110 inicialmente. Nível 110, proa da posição pelo, chegada bom. 110, posição pelo, chegada bom, tá 3304. 4000 pés, tá 3663. 3663, desça 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Reportará estabilizado no ILS, descendo 2000 pés, 3663. Zona 031, Juliette, para 08. 7. Confirma a força aérea 2283? Confirma seu consign, por gentileza, comandante, não copiei. A gente está 33 milhas, está posição lotar, fazendo uma terceira. Ciente. A senhora identificação, mantenha 100 para o Ua de Alagoinhas, chegada bom. Reporte para descer. Então 3304, reautorizado a 4000 pés, ajuste de altímetro no 098. 4000 pés, 1018, da 3304. Fala Salvador, muito bom dia, Gona 922 livrando. Gona 922, Tic Tac via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, no 922. Localizador, tá 3663. 3663, Torre Salvador, 118, decimal 95, com pouso. 18895, bom dia, tá 3663. Bom, Leão, Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. Prossiga, Hotel Oscar Zulu. Vai abandonar a área de próximo ao pedágio, vai entornar para Ingmar. Ciente. Foi na prova direta do L ponto, reporte avistando o local de pouso. Pantará avistando o local de pouso, Hotel Oscar Zulu. India Delta Papá, seu estimado de pouso. Será os 18. 1118, copiado grave. Controle. Controle Salvador, Papá Tango no Zulu Golfo. Lima, Zulu Golfo, prossiga. Subará para Salvador, 3.800 pés, vai livrar o Jato para 3.800 pés, para o de Caça-Prego, para passar de Caça-Prego, 18 milhas, acionado 0.175, 4 problemas, está com 5 problemas. O senhor apresentou o plano de voo ou notificação na sala IF, comandante? Vai apresentar o plano Zulu, tá? Sim, a gente mantém as condições visuais, está livre descida 1.500 pés para se adequar à altitude dos corredores ao ajuste de altímetro 10018. Vou deixar a frequência livre para o senhor coordenar na área de Morro de São Paulo e Veracruz. Após, através de Veracruz, o senhor me chama novamente. Lima Zulu Golfo. Hoje, frequência livre. Através de Veracruz, retorno na frequência 78. Obrigado. Paulo, Salvador, Chané 6225, livrando pista. Chané 6225, Protect Tax via Alfa, Juliette para 01. Alfa, Juliette para 01. Delta Zulu chama a Torre Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, fala, Delta Zulu. November 709, Foxtrot Golf, good morning, radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 380, Momo departure. Flight level 380, Momo departure, 709, Foxtrot Golf. Mais de cobra Guarulhos, puxa em televisão. Aguarda, Altana 3179. India Delta Papá, DC045, confere. Motivo. Ciente, regras alteradas. 1104, mantém as condições visuais. 4510, reporte para descida. Alibrando 060 para o 045, na Pua de Valença. Índia, November Mike, confirma o horário do plano ou notificação? Mike X-Delta, mantém as condições visuais. 1000 pés na proa do farol de Itapuã. Reporte para descida. Aguarde, o India November Mike. O... é notificação? Primativo, aguarde. O India November Alpha. Corrigindo, November Mike, sente. Salvador, bom dia, seu 3663, para ingresso na Alfa. 3663, prossegue via Alfa, Juliette para o 02. Alfa, Juliette para o 2, da 3663. 3179, pronta cópia. Pronta cópia, da 3179. 3179, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 16 até Brava até Zulu, após Trivi. Devido ao 340, decola da 1-0, com a primeira curva à direita, no perfil da saída da Eueda, após bridge. A cena transponde a 5007, o controle 120, decimal 8. Considere, Michael Taxway. Nível 340. Tá, então tá autorizado para o TAN 3179, Guarulhos, nível 340. E eu peço Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu e após Steve. E após Steve, pode. Decola da 10, primeira curva direita, saída da Euleda e após Bridge. 5007, transponde 1208 ao controle. Mantendo a referência visual, cruzando 50 para o 45. Está cruzando a sua proa agora com o rumo do, Aeródromo de Veracruz. Gente, qual nível que ele está? 1.500 pés ainda. Ah, tá ok, estou cruzando 50. Gente, eu vou que faça um check no que eu feito rádio, ok? Ininteligível a mensagem. Agora alto, claro. Então, único plano que temos aqui é do Índia November Mike, um Skyliner, para Morro de São Paulo. É, corrigindo, na verdade, temos de Morro para 11h45, o de Salvador para Siri ainda não recebemos. Afirmativo, já estou em contato com a Sala IS. Aguarde o Índia November Mike, por gentileza. November 709, Foxtrot Golf, Colonel Recife Center, Frequency 125.45, if unable 126.85. Good flight, sir. 25.45, if unable 126.85 for 709, Foxtrot Golf. 3304, desça a 2000 pés, ajuste de altímetro no 08, autorizado, final do ILS X-ray. Para a pista 10. Descendo para 2000 pés, 10 no 8, autorizado, reportará estabilidade, da 304. Negativo. 5 planos chegar, paga a cópia, só a demora do plano chegar. Ciente Lima Zulu Golf, mantendo as condições de 2500 pés, reporte ingresso para Interlagos. 5217, 17, bom dia, senhor, identificação. Quando pronto, livre descida ao nível 050, chegada bom. Tá 33040. 3304, complete ADS, chama a torre 118 decimal 95, bom pouco. 3295, obrigado, bom dia. Entendi, meu nome é Mike, pronto, cópia. Índia November Mike, pronto, cópia? Vender alfa, pronto, cópia. Meu nome é Mike, pedindo pronto, cópia. Para controle. Desça 500 pés, reporte farol de tapão avistando o campo. Mike, Eco Delta. Ciente, reporte rotatório avistando o campo, Lima Zulu Golfo. Ciente, 7, no ideal de descida. 5217, desça 4 mil pés, ajuste Mi 18, autorizado, chegada bom. 4 mil, tá bom, 5217. Qual pin de nome, Mike? Atrás do Cura Serrana já está visual parado. No 7 com primeira curva direita, corredor Axé, transponder 0122, controle 120, decimal 8. Agora sim, chama a torre, 19895, bom pouso, Lima Azul Golf. Obrigado, bom dia. Correto, pressionamento, time torre 1 no 8, décima 95. Paulo, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, prossigo táxi pela Alfa, Juliette, portão 04. Juliette 04, TAM 3304. LSXP para pista 10, reporte localizador. Torre Salvador, 11895, Mike Eco Delta. 1995, Delta.